sétimo Zeppelin, Presence, datado de 76 e onde finalmente se cumpria a incursão nos terrenos novos prometidos desde o terceiro álbum, deixando clichês para trás. Led Zeppelin podia na altura fazer já o que lhe apetecia e devia até tê-lo feito muito antes, segundo alguns cronistas e críticos. Presence tem para nós a mais nítida imagem da grandeza dos integrantes do célebre monstro do hard. Segue-se um duplo que já usamos anteriormente aqui no Lança-Chamas, The Song Remains the Same, utilizado para a banda sonora do filme do mesmo nome e recheado de apontamentos ao vivo, álbum que esquecemos de momento. Sitting here. O álbum seguido do Zeppelin demoraria bastante a aparecer, seria quase a premonição do adeus. Entre a saída desse LP e a última turnê, que incluiu as datas inglesas no extinto festival de Nebworth, o baterista e agricultor John Bonham morreria de uma alegada overdose de vodka. O disco já tinha título, mas o mesmo nunca iria significar o que o quarteto pretendia quando o intitulou In Through the Outdoor. O tema seguinte é aquele com que os Zeppelin, à nossa frente, bem longe entretanto, iniciavam os seus concertos em Nebworth. Hot Dog. nobody's father mine. Após a morte de John Bonham, Os Zeppelin fizeram o que nenhuma banda grande fez até hoje. Terminaram. Plant tentaria apenas em 82 os primeiros passos de uma carreira realmente a solo, desligada dos fantasmas do passado. Page faria uma banda sonora e misturaria o verdadeiro último, queríamos dizer verdadeiro último autorizado álbum dos Zeppelin, apropriadamente chamado Coda, mantendo, no entanto, a distância em relação a qualquer propaganda excessiva. De John Paul Jones, pelo menos nós, nunca mais ouvimos falar. De Grant, o manager, talvez no seu trabalho, mas, tristemente, obscuro. Seria mesmo o Zeppelin a tal nave, conduzida perfeitamente em pentágono insubstituível. We'll be right back. chamas, uma dedicatória ao hard rock heavy metal. 18-19 aos sábados no FM Estéreo da Rádio Comercial. Hoje, com base nos álbuns Intro, The Outdoor e Presence, o número 4 e último da repescagem que aqui efetuamos, integrada nos mini-programas do Lança-Chamas para os Led Zeppelin, seguem-se os Black Sabbath. E também as finais da edição dos Aerosmith.